supletivo passagens. Nossa, meu, a mina é mó princesinha. Absurdo. A nega é mó caixa de cabelo. Amigo, o senhor tá conversando aí, amigo. Nem, meu, nem tô. O senhor tá conversando, amigo. Nem tô, meu. Você acha? Eu tô mentindo, então. É, você não tá mentindo, meu. Eu que... Então o senhor tá conversando aí, amigo. Nem tô, velho. Eu só tava trocando uma ideia com... Então eu tô mentindo. Tá limpo, não falo mais nada. Trouxe régua, amigo? Nem. Trouxe o esquadro com a capinha? Tô sem. Cadê o compasso, amigo? Que isso? Cê é louco! O senhor existe! Vai já pra sala da Kátia, amigo! Nossa, pelo amor de Deus! Ó o cara, meu! Mó funha comédia! Tá certo!